se você acha que é engenharia, troço e tal, aí já muda. Os quatro filtros dele. E a barra. Tão barato. Os físicos da UF são pessoas interessantes. Estamos aqui tentando desvendar a psique, segundo Descartes. Queremos saber a origem do Nescau, a causa do Nescau. Aristóteles se perguntaria da finalidade do Nescau. No tempo dele não existia Nescau. Oi? Mas no tempo dele não existia Nescau. É verdade. Então, para ele ia ser muito mais fácil. Não existe, sim. É, mas uma forma para ele, a forma didática de se conhecer, né? Quer dizer, conhecer e conhecer pela finalidade. Isso é o objeto do conhecimento. E Descartes, conhecer não pode ser conhecer a finalidade. Porque não há no mundo físico finalidade. Se há, é a finalidade da criação do princípio de ordem do mundo do jeito que foi criado. E, portanto, não é algo do mundo físico. É algo que antecede o mundo físico. É Deus. E isso não adianta. É quase como se ele dissesse, ainda que Deus lhe se desse ao trabalho de explicar, você não ia entender. Porque você não é dotado da capacidade de entendimento. Porque você foi criado para o mundo físico. Você é ser do mundo físico. E é por isso que o entendimento do mundo físico é o passaporte para a boa vida. Né? Porque o conhecimento do mundo físico é o passo primeiro para você entender a você mesmo, no final das contas. Ele é finito. Oi? O conhecimento é infinito, porque o mundo físico é infinito. O mundo físico é infinito. Infinito quantitativamente, infinito também, qualitativamente, pensando em qualidade de substâncias ou diferenças, diferenciadas substâncias, é infinito, uma infinitude. Né? Mas voltemos só à psique. Para entender um pouco melhor essa relação entre a psique e corpo, três conceitozinhos básicos. O primeiro é o de paixão. Paixão. O segundo é o de sentimento. O terceiro, vontade. Paixão, sentimento e vontade são três conceitos-chave nesse discurso de Aristóteles sobre a alma. Sobre a alma. As paixões, em primeiro lugar, elas são tradicionalmente tidas como demandas do corpo. Para Descartes, também. Para Descartes, ele chama de paixão aquilo que é uma demanda material do corpo. Então, por exemplo, o ódio é algo do corpo. Do corpo. O medo é algo corpóreo, materialmente corpóreo. Que estudos, não é, da anatomia humana, da medicina, poderiam até apontar que local do corpo, que local material do corpo, surge essa provocação primeira da paixão. Mas o fato é que se o corpo é o causador da paixão, o local onde a paixão acontece como efeito de uma causa corpórea é a alma. É a alma. Segundo, sentimento. O sentimento é da alma para com ela mesma. Já não é mais demanda do corpo. Da alma para com ela mesma. A alma é o local da causa. A alma é o local do efeito. E a sensação, nós já vimos, fora do corpo, via sentidos, mas que o lugar da causa, do efeito, perdão, é também a alma. Nós só podemos distinguir sensação, não é? Sentimento e paixão pela causa. Essa distinção é só intelectual. Porque no que diz respeito ao efeito, como sensação, no final das contas, assim, lato senso, são indistintas. Ou seja, já que todas elas geram efeitos na alma, já que é a alma, no final das contas, que se afeta de afetações, de paixões e de sensações, para ela, que é o local desses acontecimentos, isso é confuso. Isso é indistinto. E por isso, para nós, no final das contas, também. Porque a alma é o local da consciência. Mas nós temos duas formas de conhecer as paixões, os sentimentos e as afetações. A primeira delas é do mesmo jeito que nós conhecemos o mundo físico, por um conhecimento instantâneo e imediato. Pois o conhecimento instantâneo e imediato de paixão, sentimento e afetação é a sensibilidade. A sensibilidade anímica, a sensibilidade psíquica dos acontecimentos. Também no instante, na hora, no momento. Coisas que você bem ou mal não controla tanto. Porque na alma sempre há um grau de controle qualquer, né? Mas que, de uma forma geral, você não controla tanto, né? Você é afetado aqui. Confuso. Porque já que a alma simplesmente conhece sentindo, ela não conhece pela sensibilidade modo de diferenciação. Porque dá na mesma. Dá na mesma. Resumindo, um sentimento, uma paixão ou uma afetação não dá para explicar para você com exemplos do que você sente ou deixa de sentir, por sintomas sensíveis. Os sintomas sensíveis são todos os mesmos, porque o lugar do sintoma é o mesmo. O conhecimento sensível disso é o conhecimento por efeito. E por efeito é indistinto. É indistinto. Mas da mesma forma que nós podemos conhecer o mundo físico, flagrando na atualidade, no instante, mas também podemos conhecê-lo intelectivamente, a alma também pode conhecer os sentimentos intelectivamente. E, portanto, conhecer a causa do sentimento. Oh, percebeu? A causa do sentimento. Agora acontece uma coisa curiosa. Conhecer a causa do sentimento, aliás, a causa da sensação, para não confundir com o sentimento, conhecer a causa da sensação, e poder até dizer, essa sensação é um sentimento. Essa sensação é uma paixão. Conhecer a causa não necessariamente aplaca a força da sensação na alma. Vé, isso aí é... Essa é porreta dele. Essa é muito legal. Conhecer não necessariamente aplaca a força. Por que isso é interessante em Descartes? Porque se você pega toda uma tradição, e a mais assintosa delas é a estoica. Descartes é quase um estoico. Quase. Quase um estoico porque os estoicos, eles também têm um certo dualismo corpo e alma, e eles dizem, é preciso conhecer a psique. É preciso conhecer como seu corpo se deixa afetar de paixões. Mas o estoico acredita que é a razão. É aquilo que pode anular as paixões em nós. Anular as paixões. De tal forma que é isso que o homem deve buscar para ter uma vida feliz. Anular o efeito das paixões ruins. Em que medida ele também é contemporâneo, espinosa, ele dialoga com ele? É contemporâneo e dialoga literalmente. Eles trocam cartinha. Eles trocam correspondência. Só que Descartes tem um prestígio na época dele, social, intelectual, que Spinoza não tem. Spinoza é um cara inteligente, estava meio estranho. Né? E se desentendem sobre praticamente tudo. É, porque os fundamentos, ainda que você ache os efeitos curiosos e tal, mas os fundamentos são diferentes. A começar a discussão sobre alma, né? Quer dizer, sobre o homem. O homem para Descartes são duas substâncias, uma material e outra imaterial. Para Descartes, o homem não é duas substâncias, porque o homem nem substância é. Porque no mundo não existem múltiplas substâncias, só há uma única substância. O ponto de partida do discurso dos dois é física, bem ou mal. E é na física que a coisa já começa degringolada. E daí para frente não há harmonia possível entre os dois. Ainda, que bem ou mal, né, eles são modernos. Ainda que bem ou mal eles possam descrever uma ordem do mundo cuja causa da ordem é irrelevante. Ainda que quanto à física, eles funcionem pelo raciocínio de que o mundo é o que é. Ainda que haja essas coincidências, As formas de raciocínio com que chegam a essas conclusões têm pontos de partida diferentes, trajetórias diferentes. Né? Não se entendem mesmo. Não se entendem. E trocavam correspondência assim de Spinoza, não concordo por causa disso, e Descartes dizia, você é um idiota por causa disso, disso, e sabe, e aquela desentendimentos literários é escrito. Na edição francesa do Meditações Metafísicas, traz a correspondência com Spinoza. Ali é legal para ver o debate dele. O debate é sobre física. Né? Eles não discutem psicologia, discutem física. Que é o que importava ali para Descartes, um livro chamado Meditações Metafísicas. Esse foi o manuscrito que chegou a Spinoza, né? Que gerou o debate. Os contemporâneos. Então, perceba, para o estoico, em primeiro lugar, é possível que a razão cale as paixões. E é isso, é por isso que nós devemos lutar. Para Descartes, perdão. Falou Spinoza, o homem é forte. Sai, sai, Spinoza. Para Descartes, é impossível que a razão, entendendo ela como atributo da alma, anule qualquer paixão. Porque, apesar de na física corpo e alma estarem separados, na psicologia eles são indistintos. Porque a alma é o lugar do efeito. E a alma está ligada ao corpo. E a condição da separação é a morte. Então não tem como separar. Anular o efeito do corpo sobre a alma implica em anular o corpo. Mas anular o corpo é sinônimo de morte. E Descartes é um cara... Eu sou um vitalista, diria Descartes. Né? Quer dizer, não vamos, por conta de pruridos intelectuais, ignorar fatos da existência. Ignorar o saber da sensibilidade. E o saber da sensibilidade me diz que a sensibilidade nula, a apatia, a ausência de patos, de paixões, é morte. É morte. E eu estou falando dos homens, dos vivos. E o vivo, portanto, tem paixões. Então a questão não é eliminar as paixões. E mais, o estoico dizia, é preciso conhecer as paixões, porque o conhecimento das paixões é o caminho primeiro, é o passo primeiro para domá-las, para anulá-las. Para Descartes, não. O conhecimento da causa das sensações não necessariamente aplaca a força das sensações. É engraçado, se você pega a psicanálise hoje, há uma série de, vamos dizer assim, de fantasmas psíquicos que levam alguém para a análise. Depois de 15 anos de análise, ele continua exatamente com os mesmos fantasmas, mas consegue dar nome para todos eles, e isso já é uma vantagem, né? Tem gente que acha que basta jogar na fuça de alguém a causa dos problemas. O problema é sua mãe! Que geralmente é ela, né? Você tem um problema com seu pai mal resolvido, seu Édipo tarado, quer dizer, basta jogar na cara que está tudo resolvido. Basta ter consciência da causa do efeito. Sensação e beleza, a sensação não some droga nenhuma. É isso que Descartes está te dizendo. Conhecer a causa ajuda, mas não elimina. E ajuda como? Oi? Odeio Descartes. É porque Descartes ainda mantém, no final das contas, uma certa autonomia da alma. Eu vou chegar lá. O porquê do ódio. É porque ele vai negar o inconsciente. Para Descartes, a alma não tem uma instância inconsciente. Há consciência. O não sabido da alma, que atua na alma, ou seja, uma série de sensações cuja causa eu desconheço, não é porque haja um inconsciente, né, que guarda a informação da causa, que é o causador da causa, na verdade, que é o que acontece na psicanálise. É porque simplesmente você não parou para querer conhecer. Porque se houver o ato de vontade de autoconhecimento, haverá autoconhecimento. Então, um bom motivo para psicanalista odiar Descartes é que o psicanalista é desnecessário para Descartes. Você não precisa de outro. Não precisa, né? Você precisa de você mesmo. Você precisa dizer, peraí, mas por que eu estou sentindo isso? É isso e resolve. Porque não há um inconsciente a ser vencido, só há consciência. Se há algo não sabido, é porque você simplesmente não se deu o trabalho de ir lá descobrir, de tentar Porque se tentar, consegue. Porque você é racional. Você é racional. Agora, aonde esse conhecimento vai ajudar? Vamos supor que você tem essa demanda. Eu quero entender. Aí conseguiu entender a causa física. Eu sei de onde veio. Ah, é uma afetação, é um sentimento ou é uma paixão. Então, beleza. As paixões. Já que as paixões têm causa no corpo, eliminar uma paixão pressuporia intervir no corpo. E acontece, na visão de Descartes, entre alma e corpo, nessa mistura complicada, uma coisa estranha, porque o corpo afeta a alma, mas a alma não afeta o corpo. Então não adianta a alma deliberar sobre o corpo e dizer, não sinta fome. A fome vai continuar existindo. Não tenha medo. O medo vai continuar ali. Não sinta dor. A dor vai doer. Porque o corpo não está nem aí. O corpo é matéria. E age materialmente. Não é questão de uma inteligência da mente tentando vencer a inteligência do corpo. É algo imaterial tentando afetar a matéria. Matéria afeta a matéria. E coisas materiais afetam coisas imateriais, no caso a alma. Mas o contrário não. O contrário não. Então não adianta. Como que o homem, dirá Descartes, vence uma paixão? Provocando outras paixões. Experimentando outras paixões. Uma paixão só é vencida quando ela é aplacada de alguma forma, quando a força dela se esgota naturalmente, como todo movimento. Se você empurra a bolinha, eis a bolinha com grande movimento. Mas graças ao atrito ela vai perdendo força e com o tempo ela para. Assim é com a paixão. Uma demanda do corpo, que no começo é forte, mas se você aguentar o tranco, ou seja, se na alma essa paixão não levar você a agir, e você vai administrando ela ali, te incomodando, com o tempo, ela diminui. A resistência, portanto. A resistência. Porque o sentir paixão é inevitável. Se o sentir paixão é inevitável, sentir paixão não é um problema. O problema para Descartes é o que a paixão leva você a fazer. Como a paixão leva você a pensar e, portanto, a deliberar sobre suas ações. Como a paixão afeta a sua vontade. Essa é a questão. A luta da alma não é a luta de uma alma versus um corpo. Não é a luta da razão versus a paixão. A luta da alma é a luta dela por ela mesma, pela manutenção da autonomia da vontade. Mas isso não está tudo baseado no penso logo existo? Vou chegar lá, tá? Ah, cogito ergo sum. Porque eu ouvi uma frase outro dia aqui na casa que é o seguinte: penso, logo existo que penso. Cabe aí? Olha, o que eu poderia dizer dele é mais ou menos o seguinte: penso, logo penso que penso. Eu penso que existo. É porque, no final das contas, ele quer criar uma base metodológica para você entender bem o mundo. Como a forma de você permitir que você tenha um entendimento desafetado. Permitir uma autonomia intelectual sobre o corpo. Porque você pode pensar afetadamente o mundo. Que é o mais comum. É o mais comum. Então, por exemplo, você pega... tem aulas que são engraçadas, né, Ivan? Falar de aula é pela minha própria experiência, né? Então você pega a sala de aula. As perguntas são diferentes de perguntas feitas em palestra. Qualitativamente diferentes. Porque em sala de aula, tem muita gente que faz pergunta não porque de fato tem a dúvida, mas porque quer aproveitar o momento para dizer ou para o professor ou para os outros, olha como eu sou inteligente para cá. Aí, né? Aí o cara dá aquela floreada, faz aquela pergunta cheia de... Um aluno. Você percebe, exatamente, você percebe que aquela introdução tem 15 minutos... E você fica os 15 minutos pensando, mas qual é a pergunta mesmo, né? Porque se você se perder no meio, você não consegue responder. Então você fica ali, né? Mas em sala de aula de turma regular, isso não acontece muito. Porque na turma regular, o cara tem outro momento para fazer isso. Porque a turma se conhece, as aulas são repetidas, tem um intervalo, que é um momento até estrategicamente mais adequado. Então percebe que a causa de perguntar não é de fato duvidar. É uma causa afetada. Percebe? Mas que está pautando o pensamento. Já em palestra, é mais comum, porque palestra as pessoas não vão se encontrar mais, aquele momento é único. Então, é agora ou nada. Quer dizer, o tempo que o cara tem ali para aparecer, quando dizem alguém quer fazer alguma pergunta, aí sempre tem um, cara. Sempre tem um que faz um, né? Meia hora de pergunta e tal. Ele não foi engraçado, né? Habermas veio ao Brasil, então baita filósofo, contemporâneo e tal. E é mesmo. Aí, aí tinha toda aquela, né? Aí tinha toda aquela firula e tal. Aí abrem para pergunta. Aí chega um cara e diz, eu vou falar, fazer a pergunta em alemão, que é para... meia hora de pergunta. E ninguém entendendo nada. E o cara lá fazendo pergunta e o Habermas quieto e tal. Quando ele acabou, a meia hora, o Habermas chega e diz assim, não entendi a pergunta. Próximo. Foi ótimo. Mas, assim como num debate, tem gente que aceita ou deixa de aceitar uma ideia porque na cabeça dele está associado a outra coisa, ou porque na cabeça dele é aceitar. Você imagina aquela reunião que as pessoas entram na reunião dizendo, meu Deus, tem que falar algo inteligente. Aí fica bolando. Você não está pensando no problema da reunião. Você está pensando na posição social que você ocupa, na mensagem que você manda para os outros. Então, nossa mente funciona assim. Porque a mesma mente que tem o poder de conhecer intelectivamente o mundo, ou seja, por ela mesma, que no caso da física se traduz em proporções, matemáticas e tal, não sei o quê, é a mesma mente, é o mesmo local das sensações. Então as coisas se misturam. Pensar bem o mundo e a mim mesmo pressupõe organizar a mente. E uma forma de organizar é metodicamente. Por isso ele propõe o discurso do método. Ele diz, olha, eu só posso, eu tenho que, de certa forma, apequenar no meu espírito o efeito das sensações. Seja essa sensação uma paixão ou um sentimento. Se eu quiser pensar bem. Não que eu vá parar de sentir. É impossível. Mas eu quero, pelo menos, me permitir afastar. O ponto de partida só pode ser sensível, só pode ser sensibilidade. Mas ela também é traiçoeira. Porque quem me garante que o flagrar atual, ele vem também afetado de outras coisas. Então, o ponto de partida tem que ser, de preferência, não sensível, puramente intelectual, e que resulte em uma certeza. Uma certeza incontestável pelo espírito. Certeza essa que, uma vez firmada, eu posso usar essa certeza primeira como ponto de partida para todos os outros raciocínios seguintes. Então, no discurso do método de Descartes, se eu chego à conclusão de que a minha máquina pensante, ela é sensível também, e de que, ainda que fisicamente diversas, psiquicamente são confundidas, então eu posso duvidar de todas as minhas certezas. Quer dizer, que certeza eu posso ter do mundo? Nenhuma. Nenhuma. Eu não posso confiar nem em quem me falou as coisas que são verdadeiras do mundo. Ele tinha um bom motivo para duvidar disso, porque a igreja, que na época tinha uma espécie de monopólio da produção do discurso verdadeiro, produzia vários discursos sobre o mundo físico, que a física de Newton e Galileu provaram que é, meu amigo, roubada. Provaram, sem a experiência, pela razão, pelo cálculo. Ele disse, então não tenho base, nem a fé de que o homem de Deus, por ser de Deus, fala, nem nisso eu posso confiar. Então, como construir o conhecimento? Ele disse, todo o nosso problema é nos conhecer bem para corrigir o nosso intelecto. Isso é outra demanda comum com Spinoza. Spinoza escreve um tratado de correção do intelecto. Quem disse, olha, pensar é pensar pela causa. Né? Esse é o método, é pensar pela causa. Para Spinoza, para Descartes, é preciso você conhecer, em primeiro lugar, a sua máquina pensante. Né? Para conhecer a sua máquina pensante, saber direitinho o que se passa na sua cabeça, para ter ideias claras sobre as coisas. Ter ideias claras sobre as coisas. Daí o cogito. Vou duvidar de tudo. A única coisa da qual não posso duvidar é da dúvida. Porque a dúvida não pode duvidar dela mesma. Duvidar da existência. Da existência. Mas a dúvida não pode duvidar da dúvida enquanto duvida. Porque a dúvida no presente, a dúvida no agora. Né? Então, a dúvida existe. Conclusão primeira. Se a dúvida existe, a dúvida não é uma substância. A dúvida é uma ação. É um ato. Se há o ato de duvidar, é preciso que haja o ente que duvida. Aquele que duvida. A substância que duvida. Pois essa substância, que consegue cometer a ação de duvidar, é minha alma. Não é o corpo, é a alma. É o espírito. O existo dele, literalmente. Então, é a alma. Não é o corpo. É o espírito. O espírito é o eu. Descartes acredita na existência de um eu. Sujeito. Não um eu no sentido de um conteúdo imutável de personalidade. Não é isso. Há um eu associado à autonomia pensante, um eu associado ao local do sentimento. Sou porque penso, sou porque sinto. Sou na alma. Meu eu é minha alma, não é meu corpo. Enorme diferença. No mesmo meu caso, é maior ainda. Mesmo que ele considere que existem os dois. Né? Exatamente. São os dois, mas o eu... O eu é considerado sob aspecto intelectivo, volitivo. Né? Então nós vimos paixão, uma paixão com outra. Né? Ou porque você consegue um ato de vontade da alma de ignorar a paixão, administrá-la do jeito que der para administrar e esperar passar. Ou então uma paixão por outra. Uma paixão por outra. Não é? E assim as pessoas substituem amor por ódio. As pessoas substituem desejo de sexo por desejo de picanha numa churrascaria. Você vai convertendo. Né? Você vai se permitindo aí transição de paixão. Uma paixão com a outra. Mas difícil, porque você não pode chegar e dizer agora eu vou odiar. Você não controla as paixões. Ao contrário, a impressão que se tem é de que as paixões, de certa forma, controlam você. Porque as paixões fogem à sua autonomia. Porque a alma é local do efeito das paixões e não da causa. E no que as paixões realmente diferem do sentimento? Então vamos ao sentimento. Eliminamos a paixão e como o conhecimento, não é, da paixão poderia lhe ajudar. Muito pouco. Muito pouco. Mas o sentimento são demandas da alma para a alma. Da alma para ela mesma. Se são demandas da alma para ela mesma, isso quer dizer que eu tenho uma possibilidade de autonomia. Uma possibilidade de autonomia que, com relação às paixões, cuja causa é o corpo, mas o local é a alma, eu não tenho. Eu só controlo o efeito da paixão. Um efeito da paixão que pode ser o vontade de ação ou vontade de inação. Uma paixão que pode me mobilizar, uma paixão que pode me levar a agir de tal jeito ou de outra maneira. O exemplo que Descartes dá. A sede, sentir sede, eu não controlo. Mas se vou beber água ou não, isso eu controlo. Percebe? Então, uma consequência da sensação, você mexe. Agora, e da alma? Se for da alma para a alma, se for um sentimento, em identificando como um sentimento, em identificando aquele sentir como algo que não é corpóreo, você poderia, em tese, eliminá-lo pelo conhecimento. Não, isso é coisa minha mesmo. Quando que você percebe isso, mais ou menos? Quando você pensa mal de alguém, por exemplo. Você nutre ódio por alguém, mas você percebe que consegue controlar esse ódio com alguma facilidade. Porque você diz, uma pessoa que eu conheci que ela tinha cara de arrogante, né? Uma pessoa com cara de arrogante, quando fala, sabe, mas que cara arrogante. Então você já vê aquilo como agressividade. E aí já nutre desafetos pela pessoa. Mas depois, com o tempo, você descobre que a pessoa não é arrogante, que ela tem uma cara que engana e que ela até gosta muito de você. E aí, quando você descobre isso, tudo muda. E com uma facilidade muito grande. Dirá Descartes, não, de que era uma sensação. Uma sensação de antipatia. Não é uma paixão. Não é o que vem do corpo. Que ainda que você conheça a causa, ainda que você entenda o processo do seu surgimento, por que eu estou pensando assim? Não ajuda em nada. Né? Eu sei a causa da sede, mas conhecer a causa da sede não reduz a sede. Grande coisa. Sabe? Conhecer a causa do ódio não reduz o ódio. Mas conhecer a causa de uma antipatia, às vezes, reduz a antipatia. Sinal de que não era uma paixão, era um sentimento. Na prática, coisas que nós chamamos de sentimento, ações, né, ou sensações que você chama de sentimento, pode ser idêntica a uma sensação que você chama paixão. Inclusive no nome. Né? Um desejo. Um desejo pode ser, no final das contas, tanto a sensação quanto a paixão. Você não diferencia pelo efeito. Só diferencia pela causa. Mas a descoberta da causa é intelectual, não é sensível. É você calculando de onde veio. E você percebe muito mais depois de pensar. Porque se você consegue esmiuçar a causa, a força é aplacada imediatamente da sensação. Da paixão, não. Mas da paixão, pelo menos, isso dá força à sua vontade. Isso potencializa a vontade para segurar o tranco contra a paixão. E não se deixar mobilizar ou imobilizar. Não se deixar levar pela paixão. Está certo? A paixão tem conotação negativa. A paixão é vício. Não é assim, necessariamente. A paixão move a pessoa. Em toda a tradição anterior, paixão tem uma carga negativa. Para Descartes, a paixão não tem uma carga negativa. Ela é a natureza. E a natureza não é nem boa nem má. A natureza é o que é. Né? Não tem uma carga. Agora, as ações têm carga negativa. Ou seja, Descartes moraliza, desmoraliza a natureza nesse sentido. Mas moraliza muito a sua alma. Descartes acha, no final das contas, que tem toda essa história, né, de que você se deixou levar pela paixão. Pois o deixar-se levar é um ato moralmente reprovável. Porque o deixar-se levar é deixar-se levar por uma força contra a qual você poderia se opor. Por vontade. Se tivesse vontade. Se não se opôs é porque você não teve vontade. Você se permitiu mesmo. Você não é incondicionalmente afetado de paixão para agir de determinada forma. Voltando ao exemplo. A paixão você não controla, mas a ação apaixonada você controla. E se você agiu apaixonadamente, não é? De forma má, porque existem ações apaixonadas que são muito boas. Como diferenciar a forma apaixonada boa da forma apaixonada má de agir? Como você medir moralmente o que é uma boa ação e uma má ação? Descartes não mede pelo resultado. Descartes também não mede por princípio. Agir por ambição em algumas vezes é boa, em outras é má. Então não dá para dizer que por princípio toda ação por ambição é ruim. Ou toda é boa. Né? Ele entra num certo relativismo. Mas um relativismo que ele converte num critério afetivo de julgamento moral. Por que isso? Ele entra na discussão entre desejo e amor. Na verdade, dois sentimentos ou paixões, tanto faz, porque ele vai falar a partir da perspectiva do efeito, da sensação, e, portanto, é indistinto na sensação. Pouco importa a causa agora, nesse momento. Mas, imagina aquela pessoa que gosta de alguém, mas que, na verdade, só acha que gosta de alguém. Ele tem uma sensação mal compreendida na alma. Na verdade, o que o move para ficar com a outra pessoa e relacionar-se com ela é a posse. Ele quer dizer, essa pessoa é minha. Eu tenho a pessoa. Né? É diferente daquela relação onde há, de fato, uma relação de desejo pela pessoa. Um desejo amoroso. De fato. Um desejo amoroso. Um querer o outro. Né? A diferença dos dois é que quando você fica com alguém por posse, esse ficar com alguém não é um ficar em que a sua alma esteja 100% no ato de ficar. Porque você tem uma causa, que é um desejo específico, que é o de posse, mas tem uma ação que, em termos de relação social, a dois, é amorosa. Você se casa, você dá beijo, você diz, mas o que você está cultuando ali é a posse. Então você tem uma ação aí confusa. Agora, Se o afeto que lhe une a outra pessoa é amoroso, é o afeto pelo objeto, e o que você realiza é uma ação em direção ao objeto, então a sua alma realiza isso plenamente. Ou seja, as ações que nós cometemos, causadas por sensações, que não há como não haver causa sensível, não há causa apática, porque mesmo a alma intervindo sobre ela é sensação, é sentimento. Então a causa de toda ação é sentimental. Esse sentimento pode vir do corpo, a paixão, pode vir da própria alma na forma do sentimento mesmo, mas é sempre sensível. É sempre sensível à causa primeira. Não há razão pura para Descartes, como vai ver a hipótese para Kant. Um pensar desafetado, todo o nosso pensar é afetado. A questão é que há um pensar e um agir que é feito conscientemente, de forma honesta, com relação à sua própria sensibilidade. E há agires que são desonestos com a sua própria sensibilidade. Ou seja, a questão, portanto, não é que haja um ato bom ou ruim, é que há um ato de vontade consciente ou de uma vontade que você poderia chamar de inconsciente. Mas cuidado com a psicanálise, não uma vontade inconsciente porque veio de uma demanda de um local qualquer, né, inconsciente, né, de um para além do princípio de prazer, qualquer coisa desse tipo. Não é que venha de outra parte, é que você simplesmente age confusamente. E quando o homem age confusamente, ele não pode agir de forma feliz. Porque se ele age confusamente, ele age com demandas que são insatisfatórias para a alma. Porque ele age confusamente, porque ele age num sentido, mas que é outra coisa. Né? Agora, quando ele age conscientemente, em primeiro lugar, a vontade de agir é mais forte. Porque o conhecer a causa das sensações ou não conhecer, o que resulta em potencializar a vontade. Se a vontade da alma é potencializada contra uma sensação que vem também da alma, ela vence fácil. Se o conhecimento de uma paixão que vem do corpo potencializa a vontade, fortalece a vontade para resistir à paixão. Ou para segui-la, se for o caso. Ou para segui-la. Se na concepção, nesse filtro da razão, nesse filtro do conhecimento, chegar à conclusão de que aquela ação movida por aquela paixão vale a pena. Vale a pena. Então, para Descartes, você não tem que esperar a certeza absoluta das próprias sensações para agir. Primeiro, você vai agir mesmo, ou não agir. Não é? A certeza absoluta nunca haverá. Porque já que a alma é o local do efeito das sensações, é também do intelecto, mas também das sensações, só haveria certeza absoluta, plena, das ações, só haveria aquela convicção de sangue no olho para fazer alguma coisa do cara que vai resoluto, sabe? Se não houvesse nenhum tipo de sentimento para atrapalhar, coisa que é impossível. Então, o que há são ações honestas consigo mesmo. E toda ação honesta é boa. Então, Descartes é aquele que, pelo menos, desculpa você do erro. Ele diz, olha, você deve se culpar quando agiu sem conhecimento das próprias ações, sem refletir na própria conduta. Fez por rompante, fez porque cedeu simplesmente às impressões primeiras da alma, sem valer-se do intelecto, que também é capacidade da alma. Apequenou-se diante de si mesmo e agiu de forma tal cujos efeitos da ação geraram novas afetações, novos sentimentos, novas paixões que lhe entristecem. Aí você deve se culpar. Agora, você que agiu com consciência das próprias ações, você ponderou das origens sentimentais ou passionais da sua conduta, ainda que depois da ação você tenha concluído de que havia uma informação falsa na sua deliberação e que, portanto, leva ao resultado, você não tem nada do que se arrepender. Nada do que se arrepender. Resumindo, é como se Descartes mandasse uma mensagem para aquele Imagina uma mulher casada com um homem há muito tempo e ela pensando um belo dia assim. Olha, antes do casamento era outra coisa. Fazia serenata, trazia presente. Se humilhava em público para dizer que me ama. Agora é só ver futebol na quarta-feira e no domingo. Pega uma cerveja. Eu mudo o cabelo, ele só repara se tiver um outdoor avisando. Como é que eu me casei com ele? É você, tempos depois, com uma carga de afetos mil, posteriores ao evento primeiro da escolha de ficar junto, se julgando. Isso é injusto com você mesmo. Só poderia julgar a você mesmo pela sua ação se ela foi honesta ao tempo em que foi feita, com os dados que você tinha para fazer e com os afetos que lhe afetavam. Com as sensações que você sentia naquela atualidade e com os dados da razão que você dispunha para julgar daquela mesma ação afetada. Porque depois é injusto. Descartes, por consequência também, é alguém que age, acha que você, todo julgamento moral da conduta é atual. Só se pode julgar moralmente uma conduta na sua atualidade. Para Descartes, por exemplo, o contrato é um problema. Porque o contrato você empenha hoje, uma palavra, se comprometendo a ações futuras por causas atuais, por razões atuais. Só que no futuro, tudo muda. Então, para Descartes, seria tão válida a palavra empenhada do quanto seria válida também a palavra para desempenhar tudo e dizer, agora mudou. Foi casado. Né? Veja que Descartes é um homem que fala de amor e tal, no final das contas, que a atitude amorosa é a única que vale a pena, que a ação consciente, potente, volitiva e tal. Descartes era um gato, para quem nunca viu o rosto dele. Veja que homem lindo. Eu até trouxe aqui, porque, né? Cara simpática. Você olha e se apaixona imediatamente por Descartes. Né? A vida afetiva dele não era grande coisa. Você pode deduzir aí, né? A partir dessa. Ele já é feio mesmo pro padrão estético, geográfico e histórico. Que tem gente que, né? Que tem uma carinha, mas na época, para aquela cultura, é gatinho. Mas não é. Descartes é feio mesmo. Horroroso. Medonho. Mas alguém que fala de uma paixão, mas de uma paixão sensível, individualista, né? Um amor individualista. Na verdade, o que vale a pena na existência é a ação consciente dela mesma, onde a alma, onde a psique atua plena num ato volitivo. Seja um ato volitivo de inação ou de ação, tanto faz. Tanto faz. Porque ele descreve a sensação, uma sensação boa, uma sensação de ganho, que ele associará à felicidade. Você pode agir de forma resoluta, bem pensada e movido por uma paixão. E ainda que no momento seguinte, afetado de outras paixões e de outras razões, você diga, agora aquilo que eu fiz na juventude não vale a pena, mas na época valeu. Na época valeu. E o que importa é isso, esse valer no instante em que é feito. Porque isso traz uma experiência feliz. Comparando de novo com a psicanálise, é aquela história. A diferença do analisado para o não analisado não é propriamente no tipo de comportamento que eles têm, mas no grau de consciência do próprio comportamento. E ainda que isso não mude o resultado comportamental, isso é um ganho. É um ganho que você percebe em termos de qualidade psíquica de existência. Saber a causa do efeito ação. Então, o histérico depois de se analisar não deixa de ser histérico. Mas sabe, estou sendo histérico. E Descartes acredita até num ganho comportamental, porque na medida em que o histérico sabe que está sendo histérico, enquanto é histérico, enquanto tem atitudes histéricas, ele é capaz, por um ato de vontade, de se impor. Impor aos próprios sentimentos, impor às paixões, um determinado tipo de comportamento. O único sentido psíquico da existência, já que a vida não tem finalidade, porque a vida é pensada no mundo físico. Então, só no mundo físico as coisas podem ser pensadas. E só a finalidade da vida é Deus. são a trajetória da sua existência. É Deus que sabe, você não sabe, não vai entender e não vai saber. Você acha que sabe, mas está chutando. A minha missão na vida é essa. Aí mudou de profissão, mudou a missão da vida também, mudou o chefe que está ouvindo a frase. Quer dizer, você é volúvel mesmo. Porque assim é. Porque você é afetado diferenciadamente, porque você se apaixona diferenciadamente, porque você sente diferenciadamente. Agora, se há algo que pode marcar como algo que dê sentido à existência, é, de certa forma, a autonomia da vontade. E a autonomia da vontade pressupõe, não é, um conhecimento de si mesmo. A demanda do homem no mundo é libertar-se, não do mundo, não das causalidades, mas de si mesmo. Dar à alma a autonomia possível. E a única autonomia possível é a autonomia da consciência e a autonomia volitiva. Fora isso, você não controla o mundo, você não controla o que vê, você não controla o que sente, mas controla os efeitos em você do mundo flagrado, da sensibilidade, das paixões, dos sentimentos. E é aí que você se realiza. E é um ganho, que ele associa à felicidade. É mais feliz quem tem plena consciência do mundo que lhe afeta, do que aquele cara que deixa a vida levar sem saber muito bem o que está acontecendo. Entre a alienação e a consciência é que vale mais. Legal? Legal. Deu para entender? Oh, maravilha! O sofrimento ajuda a entender muita coisa. Claro, porque... sofrimento, da perda... é... toda experiência, no final das contas, é mais uma experiência a ser somada. Agora, é o seguinte, cada nova sensação pode demandar também um novo ato intelectivo do seu conhecimento. É muito difícil uma demanda intelectiva do conhecimento de uma sensação sem experiência da sensação. Quer dizer o seguinte, só entende a morte quem flagrou a morte. Isso quer dizer duas coisas, só entende a perda quem sentiu a perda. Aquela história da pessoa que chega para você e diz, eu sei o que você está sentindo. Descartes dirá, sabe droga nenhuma. Você tem uma ideia empobrecida da experiência da perda, que é a ideia puramente intelectual. É uma ideia que só permite concluir. Que a pessoa está mais, né, não está alegre. Agora, o que é a tristeza que ela sente? Só sentindo. Segunda consequência. Quem já sentiu a perda e aprendeu intelectivamente a lidar com a perda, e conseguiu agir em função da perda, em consequência da perda, do jeito que agiu, ou aplacar condutas, ou agir em função da perda, sabe também lidar com a segunda perda de forma muito melhor do que aquele que sentirá ineditamente a perda. Porque você guarda a memória intelectiva para lidar com os afetos. Né? A comparação que eu costumo fazer é do adolescente. Afetado de romantismo, acredita que o primeiro namoro é eterno, que tem que ser para sempre, que todo amor verdadeiro tem como essa qualidade, que achou logo... né? Aos 15 anos, está feliz da vida, mas aí vem o primeiro banzai, o primeiro pé na bunda, o primeiro fim, né? O primeiro amor terminado, e a pessoa sofre, mas sofre para valer. Você ri do sofrimento, porque você não está no final do primeiro amor, você já está no final do 19º. Meu amigo, no final do 19º, a tristeza dura 3 segundos, porque você aprendeu a lidar com ela. Mas para aprender a lidar, teve que sentir. Sem sentir, você não aprende a lidar. Não é? Percebeu? Até a próxima.